tal 9907, cheque 100. Pastor travou. Autorizado pouso 90 grau 079. Autorizado pouso 90. Salvador, boa noite, Azul 42 Internorte. Salvador, Azul 42 Internorte, boa noite. Salvador, Azul 42 Internorte. Azul 4209, 360, confins a guarda cópia. Aí depois a gente tenta eu? Vou lhe pagar daqui a pouquinho, um momento. O Xaner 6313, após o pouso do Boeing 727 da Total, autorizado a alinhar e manter o 90. Após a passagem do 27, mantém o 90, 6613. Tá 3305? 3305. Recife 330, autorizado, Aperuísque 58. Curva esquerda, saída Pucca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponda 5010. 1330, Peruísque 58, com curva esquerda Pucca, Caju, 1208, controle 5010, transponda 3305. Correto, chame o pronto para acionar. Chamará. Para o táxi, acionar 6310, com 149 a bordo, 330 de autonomia, alterna Salvador. Repita. 149 a bordo, 330 de autonomia, alterna Salvador, Xaner 6310. Livre táxi, consulta espera 10, Xaner 6310. Livre táxi, consulta espera 10, Xaner 6310. B49. 149, 149. Gente, 149. Total 9907 no solo 06. Libera a direita, já liberou, agora na alfa direita novamente. E primeira esquerda quilo, parte 3. Observe o sinalizador. 18, trip 5515. É livre, autorizado decolar. 120 graus, 089. E decolagem, 6313. Chame o controle, o Xané 6313. Controle, 6313, obrigado, bom feriado. Obrigado. Valor, o Xané 6313. O Xané 6313, contato radar, se mantém 360 e após 2000 pés, voa Lida. 2000 Lida. No 5, após pelo, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Após pelo, 2000, reportaria estabilizado. P2, tá liberado da velocidade em pelo? Controle, possibilidade de liberar da velocidade em pelo para o trip 5595? 5595 sem restrição de velocidade. Tá, top. Salvador, Oceaner 6310, todos os próximos pontos 0 da 0. Autorizado decolar, 120 grau, 08 nós, Oceaner 6310. 0 de Acionamento na posição posterior pushback. Sim. Botar 3305, acionamento na posição posterior pushback. Botar 3305 autorizado, chama o ponto. Botar aqui, portão 06. Chamará. Prossiga. Já fiz a autorização para Confins no 360? Afirmo. Autorizado via Pezulu 190, bridge a Pezulu 96, Dotba. Conforme rota do plano, nível de voo 360 para Confins. Saída da El, Leda após bridge. Controle 120.8. Transponder 5092, azul 4209. A gente está utilizando com FINS 360, Pezulu 90, Bridge, Pezulu 16, Dodipa. É, Decoda 10, da Eulenda Bridge, 208, 5092, 4209. Corrija só para a posição Dodipa. Delta Oscar, Tango, Bravo Alfa. Positivo, Delta Oscar, Tango, Bravo Alfa, Dodipa. 4209. Afirma, chama pronto para acionamento. Tente 4209, está no gate, está na posição 3. Gate 0, 3, bate 1, sim. Oceaner 6310, decolou ao Zona 3, chame o controle, boa noite. Chame o controle 6310, obrigado, igual. Torre Salvador, boa noite, é o trip 5515. Estamos a meia milha do externo. Visual. Trip 5515, boa noite, cheque o trem. Ok, aguarde. escuta com o trem baixo privado, trip 5595. 195, qual foi o vento, por favor? 120 grau, 08 nós. Oceaner 6310, decolou 14, chame o controle, tenha uma boa noite. Torre Salvador, objeto 7475, puxa o meta. Boa noite, um ótimo feriado. Boa noite, bom voo. Posão? Nhaca, tô no chão. Ok. Torre Salvador, 6747. Salvador, objeto 6747. 018. Romeu, Fox 018, na presente 6310, muito obrigado. Torre Salvador, objeto 6747. Grau 099, autorizado pouso, tá, não, trip 5595. 195, gente. Os tráfegos que haviam chamado a torre, prossigam agora, por favor. Torre, é o 6747, puxa o acionamento. 6747 da Webjet. Tem um tráfego da TAN 06 que está prestes a iniciar o táxi. Aguarde autorização. Ok, aguardando, está visual com a base aqui na nossa empresa. 3305, pronto para o táxi? Beleza, amigo. 30 segundos, sim. Passarei do 2224, atente da informação alfa, copia para a Jua 02. Do 2224 Juazeiro do Norte, nível 190. Não, aguarde cópia. Aguarde cópia para Juazeiro. Guardando 2224. Missão está baixa. 320, autonomia alternada Natal, 168, o TAN 3305. Livre táxi, ponto de espera, pistão no zero. TAN 3305. Ponto de espera no zero, 3305. Gol no 398. 398, possível. Assim que o Airbus da TAN passar à sua frente, a Infraero corrigiu seu portão para o 09. Está livre para seguir após o Airbus da TAN. Ok, o após o Airbus, 09. Ou no 398. 5-5 no Solos 18, liberou a direita via Delta Ueco após Alfa direita e chama antes da Juliette. Ou melhor, mantém posição antes da Juliette, aguarda minha instrução para prosseguir. Afirmativo, livramos via Eco Alfa, antes da Juliette chamaremos aguardando sua autorização para prosseguir 5-5-5. Firmo, seu portão será... Não, via Kilo agora, próxima à esquerda, posição 04 do Pátio 3, Trip 5-5-5, boa noite. Ok, então vamos para o Pátio 3, posição 04. Muito obrigado, uma excelente noite. 12685, até o nome 2545, Oceaner 6310. Obrigado, bom feriado. 009, então, 1398. Bora. Voo no 398. Guardou em virtude da sua posição original C05 e ela continua ocupada pelo Webjet. E agora, uns instantes atrás, a Infera mudou para o 09, só não pôde ir por causa desse tanque que estava à sua frente. Não, zero problema, está tudo certo. Obrigado pela atenção aí. Tudo bem. Salvador 305, ponto de espera pronto. Autorizado a alinhar e decolar, 130 graus, 09 nosso. Sim, decolo para 305. Web 6747, portão 05, autorizado acionamento pushback. Chamo pronto pro táxi. Autorizado pushback, acionamento, Web 6747. Para a cópia do 350-00 para o passageiro do 2224. Juazeiro do Norte, via Pesolo 19, Bangu, pois direto em Bangu está prevista a mudança de nível de voo extra do 220? Aqui o nosso repetitivo é 350 até Juazeiro, senhor. Em Bangu não tem a mudança de... não tem uma previsão de mudança de nível, então não? Aqui é 4 minutinhos. Solo para 2-9 para posicionamento gate 3. Autorizado, chamo tanto do táxi. Sim, 3-9 para posicionamento, eu sou 4-2-9. Previsão 220, mudança na Bangúcia, 224. Ciência, guarda de toca. Azul 4209, corrige, mantém a posição. Aguarde para continuar no post. Azul 4209, aguarde reautorização para acionamento push. Aguardando, mantendo posição, 4209. 3305, decolou os 22, chame o controle em 120.8, boa noite. 1208, muito obrigado e boa noite. Salvador Rio 5972, autorização, senhor nível 320, ciente da Alfa, quando esquina Galeão. Ciente, aguarde cópia, Rio 5972. Na sua escuta. 5 da tarde. Pro táxi, Webjet 6747, 163 a bordo, 4 horas de autonomia com fins ao teste. Autorizado táxi, ponto de espera 1-0, repita POB e autonomia. Com certeza, 1-63 a bordo, autonomia de 4 horas e alternada com fins, autorizado táxi até o ponto de entrada, pressão 1-0, Webjet 6747. Correto, chame no ponto de espera, pronto. Obrigado. Quatro, aguardando a cópia. Cruzeiros do Norte, nível 350, Tapa Zulu 19, Bangu, previsão de mudança de nível de voo. Após conforme rota do plano. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, após Froti. Controle 120.8, transponder 5003. Autorizado Juazeiro no 350 BR Zulu 19 Bangu, previsão para o 220. Após a rota do plano de voo, decolando da 10 com curva à esquerda, Momo, código da transição em front. Controle 120.8, transponder 5003, o passaredo 2224, está na remota no quartado, pushback acionamento. Cotejamento correto, autorizado acionamento e pushback, chame pronto para o táxi. Amaral 2224. Webjet 6747, autorizado a decolar. 120 graus, 10 nós. Confirme, 6747, vai ser cortado. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10. 120 graus, 10 nós. Autorizado, alinhar e decolar na 10, Webjet 6747. Rio 5972, autorizado para o Galeão. Via Peruísque 50. Eudes, Vitor Tango Romeu, rota do plano de voo, no nível de voo 320. Decola da 10, curva direita, saída da El, após Leda e Eudes. Controle 120.8, transponder 5095. Autorizado, Galeão, nível 320. Decolada pista 10, com curva direita, saída Leda. A Peruísque 50, controle 1208, transponde 50 no 5, ou 5972. Correto, chame pronto para acionamento. Para 5972. Só o tempo para a conclusão do início do posicionamento 4209. Azul 4209, portão 03, autorizado agora, chame pronto para o táxi. Tem dois etapas de estacionamento, Azul 4209. Salvador, voa no 889, boa noite. Voa no 889, boa noite. A sua escuta para a cópia é o repetitivo Galeão. Galeão. 889, boa resposta. Se escuta, obrigado. Webjet 6747, autorizado, decolou os 27, chama o controle, 120.8. 208, 6747, boa noite. Boa. Controle, Salvador, Webjet 6747, boa noite. Webjet 6747, contato radar, submantenha 360, saída da El. 360 da El, 6747, pode voar da El ou Leda, senhor? Webjet 6747, autorizado Leda. Leda, mensagem para sete, obrigado. O passaredo 2224 para o táxi com 31 a bordo, 3:40, alterna Fortaleza. Autorizado táxi, ponto de espera 10 como número 2, passaredo 2224. Evitar esse ponto de espera da 10 ao número 2, passaredo 2224. Torre 1429 para o táxi, com 1310 de autonomia, POB de 118, até mais ali. É, 37 a bordo. autonomia, pro B de 1118, Serra Galeão. Galeão 118. E autonomia, não entendi. 3 e 10. 0310, livre táxi, ponto de espera no 0. Azul 4209. Sim, direita, via Índia, Alfa Bravo, ponto de espera 10, com a 209. Ano 3305, chama sempre a Recife, ano 2085, alterna 12545. 2005, 2045, ano 3305. 10, QNH1208, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1008, vai descer, vim então, e comando estabilizado, Romeu Ceadão. Controle Salvador, web 6747. Prossiga. Colega, algum impeditivo para a gente voar bridge? Está presente? Objeto 6747, aguarde coordenação com o Centro Recife. Agradeço de coração. 6747, aguardando. Torre Guam 889. Adiante. A empresa nos informou que foi feito um DLA para os 115 dessa hora. Recebido. 01195. Afirmativo. Controle, boa noite, Bono 076, passando 180. Bono 076, acendo a identificação, desça para 3.000 pés via Mari, QNH 1018. 3.000 via Mari, 1018, 076. Puxacionamento, senhor. Parte 3. Autorizado, acuse pronto pro táxi, Rio 5972. Chama lá pronto pro táxi, 97. Do Rio 4209, ponto de espera 10, pronto. Sim, azul. Estimativo, azul 429, ponto de espera da 10, pronto. Autorizado decolar, 130 grau, 08 nós. Sentido decolagem da 10, azul 429. Número 2, mantenha o ponto de espera. Até o 2224.